Bendito seja o nome daquele que nos amou e de uma maneira tão extraordinária se entregou por cada um de nós. Amém. Louvado seja o nosso Pai que está nos céus. Palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Mais uma vez, Davi reuniu o povo. Povo com os principais de Israel, anciãos, líderes, num total de 30 mil homens, levou-os até a cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novinho o carro de boi, e atiraram lá da casa de Abinadab, onde a arca estava. O texto não diz, mas eu já fiz os cálculos e depois eu posso explicar. Por 80 anos na casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, na realidade eram netos, é porque a Bíblia chama netos também de filhos. O filho direto de Abinadab era Eleazar, e Aiô e Uzá eram filhos de Eleazar e netos de Abinadab. Bom, Aiô e Uzá, filhos de Abinadab, guiaram o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente, Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas, tem na minha versão, e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que se chama eira. Qual a versão aqui que tem eira? Eira. Olha aí, tem algumas que tem eira, na minha tem, é uma linguagem mais atual, mais moderna, de descascar cereais, que pertencia a Nacon. Os bois tropeçaram, então Uzá, a palavra Uzá significa forte, ele era forte, muito forte, para receber esse nome tinha que ser forte. Então Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado. Que esquisito. Ele foi só proteger, mas o Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de reverência, por sua irreverência. Na minha versão tem falta de respeito. Quantos têm irreverência? Olha aí, alguns. Por sua falta de respeito, e o Senhor o matou. Está aqui, nem parece a Bíblia. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso. Tem alguma versão que diga assim, amargurado, desgostoso? Alguma? Se contristou, ficou desgostoso. Aqui tem, ficou furioso. É só uma questão de tradução, né? Ficou desgostoso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora? Como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? O último verso é o verso 10, que a gente vai ler agora, diz assim: assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que estava em Israel, esse rapaz. Mas ele era da cidade de Gati. Deixa eu ler apenas o verso 11. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom. monte de coisa esquisita, né? Primeiro, uma imensa decepção. Depois de 80 anos que Israel não fazia festa, só fazia guerra. Foram 20 anos de Samuel como juiz, depois mais 40 de Saul como rei, e agora depois de 20 anos de Davi como rei, 20 mais 40 mais 20, 80. Não havia festa. Festa espiritual, muito menos. A arca estava na casa de Abinadab, que era contemporâneo de Eli. Abinadab, seu filho Eleazar, e também seus dois netos, Uzá e Aiô, eram da tribo de Levi. E esses homens tinham a responsabilidade pelas coisas sagradas. Esse relato nos traz quatro personagens principais, um objeto sagrado e 30 mil figurantes. Era uma festa. Uma festa imensa, grandiosa, louvando com todas as forças. O texto bíblico não diz que por causa da festividade, que por causa da alegria, que por causa dos instrumentos, ou até por causa da dança, a festa acabou. Não diz. Não diz isso. O texto bíblico diz com clareza que por causa da irreverência de Uzá. Agora, como entender Deus? Observe bem. Se vocês olharem 1 Samuel, não vou ler tudo agora, mas vocês gravem. 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6, vocês vão ver o contexto em que a arca foi tomada pelos filisteus e depois ela foi trazida de volta, porque quando os filisteus guardaram a arca lá no templo do Deus deles, meu amigo, os príncipes, eles pegaram hemorródias. Eles pegaram uma praga de ratos. Foi uma tragédia. O Deus deles, que eles colocaram a arca no templo de Dagon, o Deus deles, na manhã seguinte, amanheceu com prostrado, com a cabeça descolada do restante do corpo, e as duas mãos também. Eles ficaram com tanto medo do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, que eles disseram assim: esse Deus pode fazer com a gente a mesma coisa que ele fez com os egípcios. Olhe, desse episódio até o Egito tinha 400 anos, mas a fama de Deus entre os não israelitas, olhe, corria longe. Os filisteus, naquela época, 80 anos antes desse texto que nós lemos, quando eles mandaram a arca de volta, queriam se livrar do problemão que representava a arca, eles mandaram e colocaram em cima de um carro de boi, e eles pegaram a arca, eles não obedeceram às regras, e Deus não matou os filisteus. Mas agora, um homem da tribo de Levi, da família dos coatitas, que eram os responsáveis para transportar a arca, toca na arca e Deus mata o sujeito. Por quê? Uai. Por quê? Porque os filisteus manusearam a arca. A arca não poderia ser transportada em cima de carros de bois, não poderia, olha, não, ela era transportada por varais nos ombros dos sacerdotes levitas, especificamente da família dos coatitas. Os outros móveis do santuário eram transportados em carros de bois e não de vacas, mas os filisteus, quando mandaram a arca de volta, 80 anos antes, mandaram em cima de vacas que tinham dado cria. E Deus não matou nenhum filisteu, não pelo transporte da arca, não matou. E por que Deus matou agora Uzá? Um cara todo adequado para fazer esse trabalho. Por quê? Você quer falar? Ah, então o nosso Deus, ele não pune o inocente. Ele não leva em consideração os atos errados que alguém pratica por ignorância. É isso que você quer dizer? É isso. Olha o nosso Deus. Você quer ver um sujeito que entrou em crise por causa desse comportamento de Deus? Abacuque. Eu não sei se você já parou para ler o livro de Abacuque. Mas o nome Abacuque significa abraço, só que não é abraço de amigo, não. É abraço de luta. Abacuque não entendia Deus, tipo assim, como é que Deus castiga a gente por a gente ser idólatra, por a gente adorar a imagem de escultura, mandando para castigar a gente os babilônios que já são idólatras. Entende? Abacuque não pegava qual a de Deus. E ele entrava em angústia. E você vê o texto dele, ele é todo assim incisivo: Senhor, se explique. Ele pede explicações de Deus. E Deus, que é sempre amor e sempre paciência, Deus se explica. Por quê? Porque Deus quer que nós o compreendamos. Ponto número 1. Uzá sabia como deveria ser transportada a arca. Uzá teve a arca dentro da casa dele desde que ele era um garotinho. E eu acho que um dos problemas de Uzá foi ter se acostumado com a coisa sagrada. O texto bíblico diz que o ato dele tocar foi reverência. Porque Deus disse a ele: não toque. Deus disse a todos os sacerdotes, a todos os judeus: não toquem na arca. Mas, Senhor, ia cair. Quando Deus diz, por exemplo, honra teu pai e a tua mãe, você não pode dizer: ah, eu não vou honrar não, meu pai está na cadeia. Honre a teu pai e a tua mãe, se ele estiver na cadeia, honre. E se ele for ladrão, honre. E se ele for muito bruto, honre. A palavra de Deus, ela não abre exceção. Nós precisamos aprender a nos acostumar com a personalidade de Deus. Deus, ele é absoluto. E quando ele disse a Adão e Eva: não coma daquele fruto, ele deixou claro. Ninguém pense que vai dar uma ajudinha ou que vai agradar a Deus desobedecendo a Deus, porque com Deus não funciona assim. Eu posso dar um outro exemplo. Todos os hipócritas que se aproximavam de Jesus, ele denunciava a hipocrisia. Uma das grandes bênçãos de um momento como esse aqui agora de adoração é que, pensando em Deus, todos nós somos obrigados a ser honestos. A primeira grande graça que acontece dentro de nós, quando nós nos aproximamos de Deus, é que ele nos convida à transparência. Mentira numa oração é hilário, não faz sentido. Como é que eu minto orando diante de quem vê todas as coisas e prescruta o meu interior? Uzá, ele não quis dar uma ajudinha apenas, ele foi irreverente. E Deus dispensa a ajudinha de todos aqueles que, em nome de ajudá-lo, queiram desrespeitá-lo. A arca foi a primeira construção de Israel. Primeira coisa a ser construída depois que eles saíram da escravidão egípcia. A arca, tem vários filmes com elas, entre os filmes, um de aquele filme do George Lucas, Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, uma das séries do Indiana Jones, né? E é um filme. A arca, com certeza, entre todos os objetos da história da humanidade, é classificada como o objeto mais sagrado da história e a respeito da qual mais se tem relatos de feitos miraculosos em torno dela. A arca, dentro dela tinha as tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Dentro dela havia uma porção de maná. Dentro dela estava um outro objeto. Qual era? A vara de Arão, o cajado, símbolo de poder. Ela era toda diferente, porque mesmo depois de arrancada do tronco, ela floresceu. E lá estava a arca. Ela era um instrumento levado para as batalhas e por causa da presença dela, a princípio vamos deixar assim, dela, muitas vitórias eram alcançadas. O Mar Vermelho, o Rio Jordão, a arca passou pelo meio e ficou no centro, enquanto todo o povo de Israel passou para entrar na terra prometida. De fato, o instrumento arqueológico mais cobiçado do mundo hoje. Tem milhares de réplicas em todas as igrejas da Etiópia. Dizem que a rainha da Etiópia, que visitou a Salomão e teve um filho com ele, mais tarde o filho dela voltou e pegou a arca. Dizem que quem escondeu, de acordo com o livro de Macabeus, quem escondeu a arca por volta do ano 610 antes de Cristo foi Jeremias, o profeta. Escondeu bem escondido numa caverna, e dentro da caverna ele a enterrou. Muitas histórias têm a respeito dela. Bom, quando Babilônia, por volta do ano 605, invadiu Jerusalém, que destruiu o templo, que pegou todos os utensílios, alguns acham que levaram a arca também. A verdade é que ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Em cima dela, ela era um caixote, e em cima, todo folheado a ouro, em cima dela havia uma tampa com dois querubins. Essa tampa, caporete, ou propiciatório, ou no português, assentos da misericórdia. O objeto mais sagrado da história da humanidade. Nem o budismo, nem o confucionismo, ninguém, nenhum, nem o velocímio de ouro da mitologia grega, nada disso é reconhecidamente mais sagrado do que a Arca Perdida, a Arca da Aliança. Esse objeto, ele era símbolo da presença de Deus. Você quer ver uma coisa bem sagrada? Seus filhos são sagrados. Eu não tenho direito de ser presunçoso e achar que posso ser ostensivo com eles, grosseiro com eles, porque é coisa sagrada. Você quer ver uma outra coisa muito sagrada? Minha esposa. Eu tenho que ter cuidado se eu a machuco por fora ou a machuco por dentro. Porque muitas vezes o fato de não machucá-la por fora me deixa muito côncio de que eu sou um bom marido. Mas ela é sagrada. Por que minha esposa é sagrada? Porque quem a deu para mim foi Deus. E o que Deus nos outorga é santo. Quer que eu diga uma outra coisa muito sagrada? O santo sábado do Senhor. Ele é claro, ele diz assim: nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a empregada que está lá na tua casa, nem um forasteiro que chegue na tua casa, não vai no santo sábado do Senhor trabalhar para você, nem trabalhar para mim. Não vai. Por quê? Porque sábado é dia de liberdade. No sábado, ninguém tem senhores nesse mundo. No sábado, é um dia onde todas as pessoas, ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, no sábado, todas as pessoas têm apenas um Senhor, o Deus do céu. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus sabia do nosso desejozinho de dominar o outro. Isso acontece dentro de casa, isso acontece no ensaio do coral, isso acontece na escola, o desejo de domínio na igreja, o desejo de domínio. E o propósito de Deus é que o sábado seja um dia onde todos os homens sejam livres. Toda semana você é absolutamente livre. Por isso o sábado é santo ao Senhor. Você quer uma dica? Não toque nele. Mas pastor, foi só meia hora. Da sexta-feira, de 5:30 até às 6 horas. Tudo bem. Eu entendo você. Eu sei que às vezes a gente se enrola, se complica, mas eu quero que você saiba que o plano de Deus não muda porque eu não consigo. O projeto de Deus não muda. E quero que você saiba de uma outra coisa. Todas as coisas sagradas que Deus nos deu são para o nosso bem, não são para o nosso mal. Deus quer, de alguma maneira, forçar você a não se conformar com a escravidão, que muitas vezes é doce. Como assim, pastor? Escravidão doce? É fácil. O povo de Israel, ele foi escravizado para a Babilônia. Lá eles ficaram por 70 anos. Depois de 70 anos de cativeiro, saiu o decreto: podem voltar para casa. Aí todo mundo pensa, que dia muito feliz, não é? A maioria agora vai voltar para casa, todo mundo vai voltar. Não. A maioria preferiu ficar na escravidão. Porque nós nos acostumamos com muitas coisas, inclusive coisas que destroem o que há de mais sagrado, que é a liberdade. Nós nos acostumamos. Israel se acostumou com aquilo ali. Bom, a arca era isso. Uzá foi criado do lado da arca. A família dele tinha arca há muitos anos. Ele conhecia muito bem as regras, mas como menino, ele passava, lá estava a arca no lugar, ele nunca tinha tocado, e a arca estava na casa dele. Davi era o rei. Era o rei. Foi ele que teve a ideia de trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. E Uzá, que era sacerdote, que conhecia as regras, deveria ter dito ao rei: rei, olha só, eu sei que você é autoridade máxima, mas do jeito que você está querendo é errado. A arca não pode ir em cima de carro de boi, a arca tem que ser transportada em varais. Mas ele não teve coragem de dizer ao rei como tinha que ser feito. O rei estava muito feliz, muito empolgado, mas um culto muito empolgado não significa que Deus está feliz também. Porque Deus não é tapeado por aparência. Não adianta eu substituir obediência por nenhuma outra coisa. Não, eu vou fazer uma declaração de amor para Deus e aí eu não preciso ser obediente. Eu vou dizer: eu te amo, e aí eu posso desobedecer porque eu vou tocar no coração de Deus. Deus não pode ser tapeado. Quando eu digo à minha filha: filha, não faça isso, eu não estou dizendo para o meu bem, eu estou dizendo para o bem dela. Não adianta achar que Deus vai concordar com o mal que muitas vezes nós queremos fazer a nós mesmos, porque não podemos fazer nenhum mal a Deus, porque Ele não vai concordar. Ele não concorda com ninguém que me prejudique, ainda que esse alguém seja eu, Ele discorda de mim, porque qualquer pessoa que prejudique a mim finalmente será destruída, ainda que seja eu. Por quê? Porque o amor de Deus por mim é imenso. Por quê? Porque Deus me respeita. Por quê? Porque eu me pareço com Ele. Porque eu sou filho dEle. Eu sou a imagem e semelhança dEle. Eu não posso agredir meus filhos, não posso. São a imagem do Senhor. São coisas sagradas. Na minha casa, dentro dela, não pode ter gritaria, não pode ter palavrão, porque o meu lar é um santuário do meu Deus, ali Ele habita, ali não pode ter gritaria, não pode ter desrespeito, não pode, como não pode ter gritaria nem palavrões aqui dentro, porque é a casa do Senhor nosso Deus. Amém. Filhos de Deus. Tinha um outro personagem, Mical. Depois de tudo isso aí, vocês não leram o nome dela, mas na sequência do capítulo 6, aparece ela. Mical não foi para o culto, convocou-se todo mundo, e Mical, a rainha, não foi para o culto. Ela estava magoada. Por quê? Porque o rei anterior era o pai dela. Quem deveria ter ido para o trono era o irmão dela, Jonatas. E ela estava de bronca, porque mesmo Davi sendo marido dela, para ela, na cabeça dela, ela achava que deveria ser o pai ou o irmão no trono. e ela estava de bronca. Na convocação dos 30 mil, ela era rainha, gente. E ela estava cismada e disse: não vou à igreja porque eu não gosto de algumas coisas que estão acontecendo lá. Foi esse o bico dela. A coisa mais patética, é quando um doente, ele chega assim e diz: eu não vou a um hospital porque lá tem muita gente doente. Um doente dizer que não vai para o hospital porque no hospital tem gente doente. Que nexo faz isso? Eu tiro uma dessa de onde? A mesma coisa. É um pecador se negar a ir à igreja porque na igreja tem outros pecadores. Que lindo. É quase romântico. Nós precisamos atinar para a simplicidade do nosso Deus, para a objetividade dele, e que tudo o que o Senhor Deus pede, especialmente no que tange à reverência. Deixa eu respirar fundo para caminhar para o final. Preste bem atenção. Por que que reverência é algo importante para Deus? Por quê? Porque reverência para Deus é respeito. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos da galeria acham que reverência é silêncio? Ninguém, pessoal, é teólogo. Alguém de vocês está pensando em ser pastor? Pessoal, é bom teologia, viu? Estão vendo? Reverência? Ou silêncio não é reverência? Porque eu posso estar calado, mas com a cabeça em outro lugar. E o Senhor nosso Deus não é o tipo de Deus que se adora com os lábios, mas com o coração. E Jesus mesmo já disse isso em outra ocasião, quando ele disse o quê? Esse povo me adora com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está? Então o nosso Deus é um Deus que ouve os corações. O relacionamento com Deus é um relacionamento que parte de dentro para fora, não parte de fora. Reverência tem o propósito de fazer a gente contemplar a Deus, ter uma perspectiva correta a respeito dele, ter uma imagem. Mas por que que eu preciso adorar a Deus? Porque na adoração, o caráter de Deus vai sendo transportado para dentro de mim. Então, pastor, adoração, reverência são o quê? O meio de transporte inventado por Deus para pegar as qualidades do seu caráter e transplantar para dentro de nós. E aí, quanto mais eu adoro ao Senhor do jeito que Ele quer, porque é outro segredo. O nosso Deus é diferente dos outros deuses. Os outros deuses, o adorador diz como vai adorá-lo, mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, esse Deus é Ele que diz como quer ser adorado. O nosso Deus, nós não nos ajoelhamos para dizer a Ele o que Ele tem que fazer, nós nos ajoelhamos para ouvir dEle o que Ele quer que a gente faça. O nosso Deus, nossa relação com Ele, o Senhor é Ele, o Senhor não sou eu. O Senhor é Ele, não sou eu quem mando, é Ele que manda. Eu obedeço com alegria, porque sei que a vontade dEle é melhor para mim do que a minha vontade. A relação com o nosso Deus não é uma relação fundamentada em cima de um emocionalismo barato. Esperar que sinta, olha, não venha sentindo, porque empolgação, Davi tinha demais. Sem obediência, não faz sentido. O sábado é santo. Minha família é sagrada. O meu próximo é sagrado. Essa semana, na porta de minha casa, um sujeito, ele chegou com um Palio e encostou na traseira de um Fiat Uno. Os 5, 4 do Palio que estava atrás e um do Fiat Uno estavam os 5 de olho vermelho. Parece que tinha perdido a noite, estavam assim bem chapados, e eu vi a encrenca feia. No meio da rua, e a multidão junta, começa a juntar, e a baixaria, e a gritaria. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse: esses rapazes vão se matar por causa do capô de um carro, por causa de um paralama de um carro. Eles não conseguem ver no outro algo sagrado, por isso não conseguem se respeitar. Eu me aproximei deles e disse: vão chegar onde? Vão se matar? Vão se matar vocês 5? Quem vai ser o primeiro a morrer aqui? Porque onde vai acabar isso? Aí um deles olhou assim, aí ficou ouvindo mais, aí disse, pessoal, o rapaz tem razão. Gente, o que vocês querem? Onde vai dar isso? Se você matá-lo, você sofre e ele se vai. Se você matá-lo, você vai sofrer e esse se vai. Por causa de quê? Do para-choque de um carro. Falta de respeito pela imagem de Deus vista no próximo. Quando o meu próximo padece porque precisa de uma camisa que eu tenho duas, que eu tenho três, que eu tenho quatro, é sinônimo de irreverência. É muito cômodo, porque todos nós, por disciplina, conseguiríamos ser calados dentro da igreja e julgarmos que com isso somos reverentes. Mas reverência é muito mais que isso. É respeito por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez e por tudo que Deus faz. 11:30, a gente vai para casa. Estou com fome. Quero que a bênção de Deus recaia de maneira doce, suave, mas poderosa na vida de cada um dos filhos de Deus. Quando você pegar a palavra de Deus, não pegue para que ela prove as suas ideias, porque isso é irreverência. Abra a palavra de Deus para você aprender de Deus e não para distorcer, porque distorcer a palavra de Deus o diabo faz, e já fez, quando disse assim, olhe Jesus, está escrito que se o Senhor se jogar desse penhasco abaixo, os anjos vão lhe proteger. O diabo usou a palavra de Deus para tentar a Jesus, distorcendo-a. Irreverência com a palavra de Deus é ler para que ela diga o que eu quero ouvir, e não ler para que Deus se expresse conforme a vontade dele. Quantos corações estão aqui dispostos a se entregarem ao Senhor? Quantos corações estão dispostos? É preciso renunciar o eu, e é tão difícil, meu Deus. Por que que é difícil renunciar o eu? Porque eu gosto de eu. Eu gosto muito de eu. Eu vai comigo para todo lugar. Eu come as coisas que eu gosto. Eu diz as coisas que eu gosto. Eu diz sim para eu o tempo inteiro. E é ótimo porque eu gosto de eu. Então, renunciar ao eu é difícil porque eu me trata muito bem. Quando eu estou encrencado, eu mente para me livrar. Incrível! Eu me protege. Mente só para me proteger. Como é que eu não gosto de eu? Se eu cuida de mim, se eu dá um jeitinho para eu me sair bem, eu gosto de eu. Então, renunciar eu é muito difícil. É muito difícil. Quer uma dica? Adore ao Senhor. Na adoração, no louvor, o seu eu vai sendo humilhado. Por quê? Porque a presença de Deus, a imagem de Deus, se projeta grandiosa diante do seu íntimo. Na sua alma, a pessoa de Deus, ela cresce, e é o crescimento da pessoa de Deus que, assim como esmagou a cabeça da serpente, esmaga o meu eu, que é a serpente que vive me mordendo e me fustigando no meu coração.